19-35, bom dia, até a próxima, 419. Salve 6749, tá escuta? Ok, confirmado a informação atualizada agora é a Golf. Permanece boa visibilidade, a temperatura 2,4, ajuste 1015. O vento está mantendo 260, só que está fraco, então a pista hoje é 10. O vento até 4 nós. É, poucas nuvens. Cuidado 3, 4, aproximado. Prossiga 49. Apenas 90 metros impraticáveis, a cabeceira deslocada 90 metros. Saída é da El Giné pro 6749. Pronto para cópia, o 6749? Autorizado Guarulhos, 340, Aperuí 50, decolagem da 10, curva direita da Eldiné. 119 decimal 35, 5540, transporte. 400, Galeão 340, peso Lu 14, decolagem da 10, direita da El Blast, 1935, 5537, o transporte. Autorizado 340 para o Galeão via Upper Zulu 14, pista 10, na curva direita, subida da El Tração Blast, 11935, o controle para decolagem, no transponder 5537, objeto 6700. Corretivo, pronto. Maria, obrigado. 7 Alfa Lima, modelo 400, chama agora Brasília 1273, a secundária 1230, 99, 87 Alfa Lima. Mantenho 380, Brasília 12425, a secundária 12655, então 3165. Tem 360, identifica a vigilância da perfeita. level 360, call number is the center 12425, keep a neighbor 12655. Tá livre, o pushback no 4, time tag. Comandante, faça um check de equipamento, tá quase impossível de entender essa mensagem. Silêncio, 749. Melhorou bastante, level 5. Brasil 3, 0, 6, 5, 3, 8, 0, Brasil 4, 2, 5, 7, 0, 2, 5.